mas a putaria me aguarda. Se isso se bom, eu ainda namorava. Maldita de ex me ligando de madrugada. Te arrependo que ia voltar de uma sentada. Alô, DJ Neto MT. E ela joga, joga, joga na minha cara. Se eu pego ela volta de uma sentada. E ela joga, joga, joga na minha cara. Se eu pego ela volta. E ela joga, joga, joga na minha cara. Se eu pego ela volta de uma sentada. E ela joga, joga, joga na minha cara. Se eu pego ela volta. E ela joga, joga, joga, joga na minha cara. Joga na minha cara. Mas a putaria me aguarda. Se isso se bom, eu ainda namorava. Maldita de ex me ligando.